O Grande Gavião Live, o Pássaro Furioso. Pra cima, meu gavião. Agora, mais furioso. Esse gavião tá uma loucura. Segue o fluxo, meu DJ. É o Mestre Buguinho, o Mestre Veneno aqui no Veneno. Toda a galera do Marisco, meu irmão, 21 pacotes. Tô sabendo, toma-te, papai. É muito dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Piece of your love, I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Bora milhar a galera do Marisco, da Burali também, ó, se curtindo aqui no Grêmio, ó, Grêmio. Você é o meu. E aí, vereador Tirinha, Tirinha, meu parceiro Luiz, a Núlia, Velhas Clube, toda a comitiva da Burali, meu irmão. E aí, Magno, e aí, Magno, e aí, Magno. Quando a solidão vou te encontrar. E o parceiro Adaís, o secretário de cultura de São Gaetano de Oliveira. Bora pra cima, Pereira! Feliz, põe o bracinho pra cima. Quem tá solteiro, põe pra cima também. Quem não tem hora pra chegar em casa aí. E se encontrar, vida boa, bis e paz. Nossas brincadeiras ao entardecer. Tá chegando aí o Versão, os pais da Arena Sabugaia, com a garrinha da pescada branca. É a razão da minha felicidade. Não vai dizer. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. So up in the shot tops. promoção agora. Carteira de bingo apenas 5 conto, viu, gente? I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Estremece alto, peça alto, peça alto, vai jogando o Brasil pra cima, quem tá feliz? Gavião Live. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou ruim. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer, seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer. A veridosa ela vem jogando, abre, fecha, picadinho, faça em mim sensualizando, eu dou aquela saladinha. A veridosa ela vem jogando, abre, fecha, picadinho, faça. Daqui a pouquinho eu vou chamar as mulheres pra sensualizar. Aqui no que os cria vai ficar suave. Se nós chamasse aquelas vêm trabalho de comunidade. E a galera do Marisco tá aqui com a gente também, hoje curtindo festa e verão aqui no Grêmio. E se for a minha hoje tem baile da gaiola. Fazendo banana do Bananas Bar também, tá por aqui com a gente, pode crer, garoto. Se envolveu com os crias. Vereador Tirino também tá no circuito. E a sua catuca não se envolveu com os crias certo. Meu amigo Ronildo. E a sua catuca. Tá convidando toda a galera, dia dos pais. A carreira da pescada branca, meu irmão. Arena Sabugá, Arena Sabugá. Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma. Vai, vai! Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma. Pedro Sampaio, vai! Só quem tá feliz joga a mãozinha pra cima. Quem é sincero bota a mãozinha pra cima. Vai, vai. O grande gavião live, o pássaro furioso. Toda a galera da Santa Maria tá aqui com a gente, obrigado meu parceiro Manduca. O grave faz tum e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz tum e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GGG tá tocando e vai começar o combate. Quero bate, quero bate, bate, bate, bate, o DJ que revolucionou o termo tocar, porque aqui é outro patamar. Alô, o DJ Sávio Show. Vamos nesse não dançar. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. E se me esquece e some, se eu te ver de longe, vira a cara e finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você ou não, tô conseguindo dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você e você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto. Bora, meu parceiro Rolinho do Taburari, galera da Arena Sabugaia. Fecha o Dia dos Pais, Badara Sauri, Pescada Branca por lá. Leandro Lone vai ser pressão total. Gosto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real. Parceiro Canil 3D, também o Didi, tá por aqui com a gente, vale grande. Vai de água, Raiz, para ler a Raiz. Com muito amor. Se me esquece e some, se eu te ver de longe, vira a cara e finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não tô conseguindo dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo. Meu parceiro DJ Murilo tá aqui com a gente também. Um abraço no Sobe o Show, tá aqui curtindo o som que ele trabalhou. Gavião Live. Sem mil por quem quiser eu aposto. Se ela mandar um WhatsApp todo, eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto. Ela manter o dedo do parceiro empresário Bixiriga de São Gaetano daqui. Valeu, Bixiriga! E eu nasci e me criei no longo Bracalá. De repente eu fui parar na cidade. E lá eu conheci o meu primeiro amor. E eu queria correr, boia lá no... Gê Murilo, Rômulo da Santa Maria tá aqui também. Mandou escolher ela ou a vaca. O parceiro Júlio da JR Motos tá aqui também. Acabou com a mão em cima. E aí, meu parceiro Búfalo. Mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado. Primeira vaquejada, depois ela. Hoje Bandido Promoda também da Muralilha, já convida toda a galera. Véspera do Ciro de São Gaetano, tem Mauro Sol lá no Valdo. Bora Gil, 16 toneladas. Mostra Gil, 16 toneladas. Mas eu nasci e me criei no amo do. O meu bem é doido. De repente eu fui para na cidade. O parceiro Didi da Pop Jump, bora Didi! Eu tô querendo correr, boia lá não. Tá cacada Dona Lucia, tá buralinha, delicioso também. Obrigado Dona Lucia, abraço todo especial do Sábio Jô. Nem precisa falar como o troto acabou. Mas já esportes, ei! Jamais hoje é rir, mas eu não largo a minha cela. Hoje eu bebo apaixonado, primeira vaquejada, depois ela. Hoje eu bebo. Mas eu não largo a minha cela. E aí, molecada? Tamo junto! Você morava no meu coração. E o tempo tá. Bora dançar assim as melhores do Sábio Neto. E fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Meu parceiro Adailson, secretário de cultura de São Gaetano. Já não vejo da recepção. A partir de sexta-feira que vem já começa o verão de velhas 2019, viu gente? É doido, meu irmão. Olha que você foi. Oi, que linda, linda. Na minha vida. Quinta-feira, o aniversário do vereador Lourdes. Respeito. Com Super Pop Live na área do Bosque. Gente, vamos ter cuidado aí com as suas crianças, ok? Estão correndo aí próximo do gerador. Vamos ter responsabilidade, ok? Pais responsáveis, por favor, ok, gente? Você morava no meu coração. E o tempo todo a chave está em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. E fazer o que der e vier. Olha, você foi despejada do meu coração. E vai morar no beco da recepção. Verdade. Você foi na minha vida, a pior. Hello,

um emprego pra mim, olha aí. É doido, doido. Coisa aqui. Olha aí as melhores do Sábio Netuno aqui, meu irmão. Feste verão aqui no Alto Pereira. Vamos fazer cafuné no cabelo. Obrigado a toda a galera do Grêmio. Sucesso absoluto. Vai ver se a barba vai arranhar. Bora, Tony Jones. Escalda o teu olhar. Não precisa pagar. Eu matou a Lid. Pega o de Cebuari. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E vai dançando. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Meu parceiro pro Montendinho da Budarim também. Abraço no Sábio Show. Tamo junto, viu, maninho? Amor em mim. Véspera do Círio de São Gaetano. Tem Mauro Sono no Complexo do Valdo. Você é doido, até eu vou, cara. Eu bem. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Me prenda, me usa e sai. Aí no domingo, dia 4, de... vai ser no Oliveiras Clube, é muito rock. Amigo, Super Pop Live, banda 007. De alô, Luiz, do Oliveiras Clube, parceiro Magno também tá por ali. O parceiro delegado do Oliveiras também tá por ali, bem-vindo. 007. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Essa aqui é a patroa ali de dar valor, papai! Aí, Tony Show, Tony Show, Tony Show! Por onde que eu passei, eu nunca te encontrei. Sei que eu não sou Gavião Live. Amor. Não dá pra disfarçar, não quero terminar. Só quero uma chance, onde está o amor que sumiu e me deixou? Quando você foi embora, você mal sorriu. Me disse que não era o fim e que ia voltar. Bora, meu secretário de cultura, Daílson! Eu queria ter a chance pra... Olha, gente, tudo certo! Tudo confirmado, dia 28, no encerramento do verão. E eu ainda tenho... O som do lendário Rubi! Por onde quer que eu vá... Tudo confirmado, né? Tu te encontrar... Cara, isso, tá confirmado! Mas... Lendário Rubi encerrando o verão de São Gaetano de Oliveiras. Me chama que eu vou... Gavião Live. A te encontrar pra gente se amar. DJ Sábio Show. Agora ele tá mais furioso. O grande Gavião Live. Em frente ao espelho eu ensaiei uma forma discreta de dizer: conheço bem sua timidez. Não vou ser tão direto com você. E amigo Ele, bora Ele! Segurando a minha mão, o sorriso vai olhar pra mim. Cadê a Lioneia? Acho que eu tô caçando. Bora Cid também, grande abraço no Sábio Show. Não, meus amigos particulares. Deixa sua mãe virar minha sogra e eu ser o genro do seu pai. Alô, meu galerão! O cunhado, só te peço isso e o resto eu corro atrás. Deixa sua mãe virar minha sogra e eu ser o genro do seu pai. Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso e o resto eu corro atrás. Luz Bregas. Grande Grande Gavião Live! Manda K10. E o Morango Sábio vai detonando as pessoas! Beijo ardente como o sol, teu abraço quente é o meu lençol. O tempo aqui não passa sem você, puxa o que custar, te espero. Quando te encontrar, só quero quase a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou querer sempre ter você, amor, ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Com você é especial, o amor vira carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Se tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. O nosso amor pede bis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Olha, gente, uma novidade pra galera aqui, meu irmão. Olha isso, o secretário de cultura já mandou eu deixar um recado pra galera aqui, papai. E quinta-feira ele já tá assinando o contrato lá. O aniversário da cidade de São Caetano de Oliveiras, no dia 15, galera. Como sol, nada mais, nada menos, quente, pra comemorar com o povão. O tempo aqui não... O som do Super Pop Live! Te espero. É, meu irmão, deixamos pro aniversário da cidade. É, meu Deus. Pode crer, meu amigo. Vai ser a orla da cidade, papai. Prepara que vai ser rock, não vai ser rock, não vai ser rock. Amor, ao meu lado, seja onde for. Dia 15 de agosto, aniversário de São Caetano de Oliveiras. Também sinto amor como você, e o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Com você é especial, vamos ouvir a carnaval. Com você é... Manda 007. Esse gavião tá uma loucura. É minho, o que eu quiser fazer eu faço. Abaixo do... Meu parceiro Robson, também o Paulo. Não. Lá de Marituba, tá aqui na área comigo. Um abraço, meu irmão. Não. Logo você, bebê, o rei da esperteza. Deixou o celular desbloqueado. Um abraço também. Beleza. A Camila, sabe, tá aqui na área, tá, gente? Quer conhecer aqui uma pessoa. Ela de Sony também tá aqui na área, meu irmão. Bora sempre. Sempre casada lá do Marajó, Camila, meu irmão, pelo amor de Deus. Nunca simbora. Será uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma, mas... Equipe de Safa tá aqui pra gente, o Rildo. O Gugu também, o Preto. Digital, nunca vou superar uma mulher real. Bora, meu patrão Luiz, o Odivelas Cruz. Todo mundo mordeu, quer trair, cê... A companhia do meu amigo Magno também da Buraria, pode crer. Júlio, JR Peça. Manda 007. E aí não, Júlio não. Logo você, bebê, o rei da esperteza. Deixou o celular desbloqueado na minha mesa. Eu e você já era. Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela. Abraço, empresário Bixiriga, tá aqui com a gente. Internet, 2020, vem novidade aí, né, Bixiriga? Superar uma mulher. Grande Avenida e São Caetano de Oliveiras. Bora, Bixiriga! Que todo mundo mordeu, quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu. Piriguete de internet, rapariga digital, nunca vou superar. O Pássaro Furioso. Vamos pra cima, meu pássaro furioso! Vamos dançar! Vamos dançar! No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar nem mais aceitando. Sou metade do seu te amo. E é uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante. E é uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo, a sua boca. Obrigado a toda a galera da Vila Sorriso, Agostinho, Grêmio, Gavião Live hoje aqui. Valeu mesmo! Na verdade é que amante não quer ser amante, é uma ciumeira atrás da outra. Manda 007. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Mas aceitando, sou metade do seu te amo. E é uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante. E é uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo, sua boca. Um abraço todos os dias, e ela é a equipe de segurança Cozema de São Gaetano. Essa galera aí que tá promovendo o primeiro festival da cerveja em São Gaetano de Oliveira. Pode crer, meu irmão. Divide seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. O DJ que sacode a multidão chegou. Bota na pressão, DJ Sábio Show. Tá na hora das marcantes pra galera que dá valor. Vai, Sábio Show, vai detonando. Bora, Gucci. É o Gavião. Fala, meu vereador, tio. Você gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais, onde o nosso amor se escondeu. Aqui estou pensando em ti, no quarto sinto. Olha, gente, detalhe! Promoção de bingo agora pra galera. Apenas 5 conto pra concorrer R$1.000 em dinheiro. Aproveita aí, galera. Meu amigo Ronildo, tá ali na Sapucaia, tá ali, pode crer. Dia dos Pais, tudo confirmado, a pescada branca. Todo mundo convidado, viu, gente? Um bate forte em mim, junto com o Salomão na direção. E a equipe para o vermelho, vou amar você. Ela está de volta mais uma vez. Manda, os brothers. Os brothers. Puxa ela pra dançar, porque é só as malas. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? O Grande Gavião Live. Pra você se foi. Para a Guia Marcante aqui no Pereira. Obrigado a toda a galera do Grêmio, meu irmão. Galera, tá de parabéns, papai. Um abraço a toda a galera do Guarani, tá aqui com a gente também, valeu mesmo. Esperando a sua volta, o meu coração, que você deixou de lado. Toca tem de junho, clean, nossa canção que ela volta, que eu vou lembrar. pra cima, meu gavião. Pra galera, meu irmão! Demais, pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe. Toda a galera do universo tá no Bom Jardim, no 15º pacote de semente. Pode crer, obrigado mesmo. A R15. Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Alô, DJ Sábio Show! Vamos pra cima, meu pássaro furioso! Galera do 40 horas, galera do Firo Peso! Me doidando ali! Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais... Essa aqui é lá do setor! Pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Sonzão, velho! Você me conquistou de um jeito... Agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso 48 horas em você. Te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera do pote. Joga o batidão, é. Sou do Tapanã. Oh. Novo fã clube super pop. O quê? Aonde o Aguiar de Fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã. DJ Sávio Show. O amor escolheu meu coração pra viver uma... Toda a galera do Marisco, obrigado mesmo. A galera com sino desde cedo, meu irmão. Pressão, papai. Tô forte assim. O parceiro Mutão, bola Mutão. Vou contar de mim. O rolinho do Arena Sapucaia. Por caminhos estranhos eu andei até te encontrar. DJ Sávio Show. DJ Sávio Show. DJ... Marcelo Nilson, tá Nilson Gaidano, um abraço Nilson pra você, tamo junto, viu? Tá aqui no caminhão, Gonzino. Meu amigo Gil, Barajinho, de necessidade. Te faço um pedido, me leva. O Bruno Mondeandino também tá por ali, o Arandinho. Não consegue entender, eu quero atenção ao invés de prazer. Beijinho, cadê o Enio, Gil? Diga que sou sua. Toda a galera do Otimelas Clube! Tá por aqui, Magine. Valeu bem essa galera da Gocinha, tá bom? Eu preciso do teu abrigo, meu bem. Por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. agora ele tá mais furioso. Gavião Live. O show do agro me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Ali só tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Um abraço, meninas, esse é o Eldo Alves. Lá da Guerretina com o Bissau, de Bom Jardim da Barreira, da Moragui também. Com o Super Pop, Pop, um arrasta-fogo. DJ Ellison e Juninho Pop, metralhando só sucesso. Super Pop, é o Águia de Fogo. O Grande Gavião Live, o Pássaro Furioso. DJ Sávio Show. E a galera vai nas marcantes. Marcantes. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. Coração ficou confuso sem saber o que fazer. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. Meu amigo DJ Berg, para Berg, DJ Patrick Batirão da Burari. Meus parceiros, meus amigos particulares, tamo junto, maninho. Foi chegando e o parceiro Preto lá na Boa Vista, tá aqui com a gente, o Mara Preto. Só pra provar o gosto do teu beijo. Salve. Matar meu desejo. Deixa eu mandar um abraço aqui toda a galera da Remo Shop. Um abraço também a galera do Paá, tá aqui na área com a gente. Teu cheiro. A galera do Paá invadindo aqui São Caetano, meu irmão. Eu largo tudo. Galera do Jurula, Juveiro Peso, tá ali ainda. Um abração, valeu! Toma, toma, toma, toma! Dá-lhe de marcante aí! Alô, meu galerão! Esse é o Gavião fazendo alegria pra família! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, me faça esquecer. Meu parceiro de alto, corintiano lá no Pata, aqui na área comigo. Que esqueça. Ele juntamente uma foto, com toda a Remo Shop lá no Cambapu. É, tá aqui! Saudade, toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar, meu bem, eu fui o culpado. Olha aí, sabe, o empresário Pichilinga. Eu não... Já avisando, dando um recado que 2020... Vem novidades em São Caetano, meu irmão. Bora, Pichilinga, nós. Ele tá aqui. Te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma marca. Essa é mais uma marca. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A maior... Bora, meu gavião. Bora, meu gavião. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. O garotão Bituba da carroça de Adição Gaetano. Fala, Bituba! Não vá, meu grande amor. Eu te peço, perdão, me desculpe Essa é a pressão, Sábio! O DJ que sacode a multidão chegou. Bota na pressão, DJ Sabe o Show. Vai começar, vai começar, vai começar. Grande Gavião! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Evoluiu, ritmo agressivo 750 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Vai ver, não vai ver o Kevin Freire, eu tô passando de pra mexer. Seja no Linza no PPG, pode começar a descer. Vai ver, não vai ver o Kevin Freire, eu tô passando de pra mexer. Seja no Linza no PPG. Um abraço, galera do Juru, não é só vai quando termina a festa, papai. Passa em mim, socializando, eu dou aquela sorte. A verdade, eu vim jogando, a festa fica aqui. Passa em mim, socializando, eu dou aquela sorte. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o... E quem tá feliz, põe a mãozinha pra cima. Bota essa mãozinha lá em cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Libera, sabe o jogo, vai pra cima, sabe o jogo. Explode o bagulho. Grito furioso, meu gavião! Bola pra cima, meu gavião! Quem é do gavião, faz a garra. Quem é do gavião, faz a garra. Quem é do gavião, faz a garra. Quem é do gavião, faz a garra. Quem é do gavião? Atenção pra minha maldição. Quem não fizer a garra do gavião direito vai ficar 7 anos sem fazer sexo. Toma-te, toma-te. Então faça o direito, vamos. Quem é do gavião, faz a garra. Quem é do gavião, faz a garra. Eita, gavião, galera, eita, galera. Faz a garra, quem é do... Ninguém quer ficar sem sexo aí, né, galera? DJ Tony Show, toque uma sequência de pressão ao... Ora, Tony Show, ora, Tony Show, ora, Tony... Tenha pena do grave, Júnior Batidão. Alto-falante não sente dor. Meu irmão, pelo meu amor de Deus. Deus. Meu irmão, meu irmão. Mas o bolso do Tony sente. Ó. Quem sabe o show, assuma o canhão. Explode o bagulho. Pressão! People in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Deixa eu mandar um abraço aqui também a Edna, da TJ dos Mil. O DJ BR também, o Luiz do de Velas Clube, tá ali na área. O DJ Patrick Batidão, parceiro. Toma essa galera ali, salve. Tá aqui. Ó, oh. Toma aqui, toma aqui, toma. Ela tá solta, de tanto que ele prendeu. Aquela boca, tá procurando um cara que nem eu. Ela de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Sabe aquela tentada que ele perdeu? Agora é desviar o seu coração. Vai desviar onde é? Canhões! Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei nunca girada, que se trata boia. Minha wakana, me arrepia, na cacetinha boia. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Oh, DJ Lohan que tá tocando. Eu vi o mano sentado lá na esquina, na humildade parei pra desenrolar. É muita pressão no Gavião! Alô, Mel! E aí, Neneguero do Neveras Clube! Ele é o 57, falei pra ele, mano, que isso não é pira, eu bateiro da vida. Parceiro Fábio do Barril 13, bora, Fábio! Soltava pipa, jogava bola de pute. Júnior de Alda RPS! Perdendo a vida, estragando a juventude, meu mano sabe bem. Bandido pro mundo, na companhia do Gil, por ali, meu irmão! Se a esperança toma água no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha, na vida de ladrão. De ladrão. Oi, você pode ser bandido. O traficante, o 57. 57, eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo, e a brincadeira de moleque. Oi, você pode ser bandido. Galera do Jurunas, tá ali. Obrigado, Dom. Essa galera aí, daqui a meia hora, o pequenininho que tá saindo. Te escolhi pra ser a minha vida. Galera do Vero Peso ali, meu irmão. Tá doido. Com cheiro. Um abraço, Joel, o Kevin e o Pedro, galera da equipe 51. As pombas. Você tem a chave do... Galera do Marisco, 25 pacotes. Vai, toma-te. E aí, botão? E aí, botão? Roubar, e a galera do Atlético tá aí ainda, tá? Só na mãe. De passar, te moral tem o som dos moleques doidos. De disfarçar moral e clancinho. Gavião Live. Vamos pra cima, meu pássaro furioso. Pega do Souzão. Tá doido, sabe, João? Esse gavião tá furioso demais, hoje. Olha aí. No chão me deito e a cabeça não para. Solidão me ampara, tá querendo brincar comigo, rindo da minha cara, me fazendo de otária. Não vou, não vou aceitar suas insinuações. Me provocou. Confirmado, galera, dia 20! Dia 20 de julho! Viviane Batidão! No verão de velas! 2019! Ela vai estar no nosso verão de São Gaetano! Porque eu mereço amar e ser feliz. Obrigado a toda a galera do Grêmio. Teste verão, sucesso. E o quê? A porta tá aberta. O parceiro Búfalo aqui do Aldo Pereiru tá por ali também. Obrigado, Búfalo, como sempre. Humildade, simplicidade, moleque, sangue bom. Sangue bom. De provar que você mudou, mas você não presta. Ó que todo mundo me avisou. Gavião! Eu não vou mais continuar. Esse jogo de amor já deu. Tá na hora de acabar. Eu vou pro Jota Som. Jota Som, onde vai? Deixa eu abraçar, mandar um abraço muito carinhoso ao meu grande amigo Alacide. Ele que já foi o presidente aqui no Grêmio. Inclusive, quando eu comecei a minha carreira na época do Val do Sul, eu toquei uma festa aqui na época que ele era presidente. E ele falou assim pra mim, Sávio, parabeniza toda a direção do Grêmio pela belíssima festa. Com certeza, ele tá dando valor. Obrigado mesmo, meu parceiro Alacide. Ele que já foi o presidente aqui no Grêmio, já fez uma carreira aqui. Com certeza, parabéns pra você também, viu? Alô, Alacide! Abraçar também, amiga ali, Odeia. Um abraço no especial do Sábio Jão. Deixe-me ir, brigar, discutir. Vai, vai, vai! Tu é doido, Sábio Jão! Sábio Jão! Grande Gavião Live. Olha, gente, ainda tem cartela de 5 contos. Aqui alguns minutinhos, o primeiro, aliás, o último sorteio domingo. Vamos lá! Sempre deixei bem claro que és o meu amor. DJ Sávio Show. Conversar e uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem. Patrick, rapidão aqui, por favor, Patrick. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Banda AR15, disparando no sucesso. Ai, ué, é, é. Ai, ué, é, é. Ai, ué, é, é. Tu, cara, tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha Gavião Live. Com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Seu nome é o Kevin, equipe 51, mas fogo! Sofri e senti essa dor. Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tá dando desse recado. O que é que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Por que você desapareceu? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Alô, Melri! DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. Quem conhece aí aquele uísque? Uísque do bom. Quem conhece o uísque do bom? Bota o bracinho pra cima aí. Bota e bota. Conhece, conhece, conhece, conhece. Vai, vai, vai. Ficado em 30